Hoje eu falo especialmente a vocês, crianças que estão visitando a Assembleia Legislativa do Paraná. Sabem vocês, desde muito cedo, que a mentira só gera coisas ruins. A mentira separa as pessoas, gera discórdia e desentendimento. Aqui, nessa casa, uma semana atrás, um deputado subiu àquela tribuna e disse: assassinaram um policial, sequestraram ele, ficaram um dia com ele, ou dias, torturaram-no e o mataram. Tristeza deste mundo perdido dos adultos. E continuou: vamos aproveitar o momento para fazer uma limpeza, para fazer como Israel está fazendo com a Palestina, como Tarcísio fez em São Paulo. Segundo ele, sem essa coisa de investigação, tem que ser limpeza. 20 CPF é pouco. Quanto vale a vida de um policial? Quanto vale a vida de um vagabundo? E eu pergunto a vocês, crianças, quanto vale a vida? A vida tem o mesmo valor para todas as pessoas. Assim tem que ser. E como o deputado reivindicava o valor da vida, se aproveitando e subindo no caixão de um ser humano para fazer palanque de punitivismo barato, fundado na mentira. Por que mentira? Porque as câmeras da comunidade, das testemunhas, mostraram que o policial chegou na comunidade no domingo de Páscoa. Foi ele, a pedido de um terceiro, que era amigo dele, que morava na comunidade, que é usuário de droga e furtava as coisas da própria mãe para usar drogas. E por isso acabou apanhando de alguns rapazes da comunidade. Depois dessa surra, ele chamou o policial. Por que o policial foi, num domingo de Páscoa, no meio da comunidade, em socorro a um usuário de crack que roubava a própria mãe? Essa é uma questão que deve ser respondida. Outra questão que deve ser respondida é o porquê o policial disparou 4 vezes num rapaz e também foi alvejado por diversas outras vezes vindo a óbito, infelizmente, naquele lugar. Por que aqueles que contaram essa história iniciaram ela mentindo? A mentira é uma coisa feia, que deve ser reprovada. Assim como os juízes da Lava Jato, Capitão Moro, juíza Gabriela Hardit, que agora foi afastada pelo ministro Luiz Felipe Salomão, ministro do CNJ, que reconheceu os diversos crimes cometidos por ela, no afã, no objetivo, no desejo maior de criminalizar o Lula e o PT e acabar com o comunismo fantasioso que só existe na cabeça dessa gente ignorante. Porque, vocês vão saber, jovens e crianças, nós vivemos num regime capitalista. É assim que vão perguntar para vocês no vestibular. E assim vocês vão afirmar e dizer, de fato, é um regime capitalista. O comunismo funciona como o bicho-papão. O bicho-papão é para as crianças o que o comunismo é para essas pessoas de meia-idade, individualistas, autoritárias, que têm medo de qualquer transformação no mundo, porque o mundo muito bem a sustenta, privilegiadas. Gabriela Hart. Deputado Renato Freitas, mais um minuto para concluir. Gabriela Hardt é uma dessas pessoas tacanhas, ignorantes, ambiciosas, que se afundaram nos próprios vícios. E hoje, assim como o Moro, ruma a lata de lixo da história. Serão lembrados pelo que fizeram, pelos crimes da Lava Jato. Mais do que isso, a mentira justifica a guerra, como essa em que Israel pratica um genocídio na Palestina. E mais ainda, a rede de internet que deveria conectar as pessoas promove guerra, porque alimenta a mentira e não deixa ser regulamentada. As mídias sociais que deveriam unir a gente em torno da verdade lucram com a mentira e promovem a falta de regulamentação. É uma ditadura. Para concluir, deputado. Eu pergunto, vivemos uma democracia ou uma ditadura das grandes empresas? Obrigado, deputado.